Maintenant, moi je vous dis à mardi prochain. Ciao. is Space Mix Live on Radio Argentiel 96.2. Bye. I don't need anything out here because it feels like home. Radio on Turnfield 96.2.

Electra Live. Chris Space. Dans mes nuits, mes insomnies, et tous ces réveils, et tous ces sommeils, et mes anciennes angélies, ces mots qui traînent au coin du cœur, des messages ou des messieurs, je te dis, télépathie, tous les silences que j'envie, des explosifs en qui stacanis. We'll be right back. and stay up for the weekend. Thank God for looking too old. Can you find all that you stand for? It's been replaced with mountains of gold. You gotta train yourself to notice, to feel pain and swallow fear. But can you stay up for the weekend till next year? God, I can't do this anymore. Let your body be free.

Radio Arkansas 96.2.

KNCL 96.2. Say hello. 96.2.

Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, profitez, sortez couverts. Ciao. Porque houve um erro no IBAN usado. Só se apercebeu do erro agora e está a tentar corrigir, diz a RTP. O líder da Federação Portuguesa de Judo está confiante de que os atletas portugueses não vão ser prejudicados nas competições internacionais, mas, de acordo com a página da Federação Internacional, cada um dos atletas convocados para o Mundial da Hungria está agora suspenso. E a Antena 1 já tentou o contacto com a Federação Portuguesa de Judo, o Comitê Olímpico e o Governo até ao momento sem sucesso. Esta hora contam-se os votos da imigração em Lisboa, na fila. Os primeiros resultados conhecidos apontam para uma vitória do Chega. O partido de extrema-direita deve eleger 3 deputados, a Aliança Democrática 1, numa altura em que faltam apenas 2 mesas por fechar, Paulo Machado. Exatamente, Luís Peixoto, 2 mesas pelo Círculo da Europa. Mas vamos então a analisar este círculo em que já existem resultados provisórios. O Chega arrecadou 46.325 votos, mais do dobro da AD e PS juntos. AD 23.043, PS 20.534. A manterem-se estas projeções e estes números, o Chega elege 2 deputados pelo Círculo da Europa. Pelo Círculo fora da Europa já estão todas as mesas fechadas, as 40 mesas. A AD foi o partido mais votado, quase 7.500 votos. O Chega ficou em segundo lugar, mais de 6.500 votos. E por fim o PS com mais de 4.600 votos. Estamos a falar de 150 mesas de voto, 110 no Círculo da Europa e 40 fora da Europa. Uma contagem de votos marcada também pela anulação de votos, anulação que oscila dependendo das mesas, entre os 20%, 30% e 50%. A verdade é que esta anulação dos votos é recorrente porque falta a identificação do eleitor. Neste caso, a fotocópia do cartão de cidadão, passaporte, carta de condução ou outro documento. Aqui na fila ainda se contam votos, como dissestes, e ouvem-se barulhos. São já os arrumadores a preparar este pavilhão 3 para a contagem de amanhã. E como dizia a repórter Paula Machado, em direto da FIL, onde se contam os votos da imigração, o problema dos votos por correspondência e dos votos nulos volta a surgir. Ora, Liliana Azevedo, investigadora do Observatório da Imigração, defende que são necessárias mais medidas que levem os portugueses no estrangeiro a votar. Cada ano há estas polémicas em torno, portanto, de se chegou o envelope e se chegou lá ou se chegou cá, atempadamente, mas também relativamente à questão, portanto, do documento e da identificação. Portanto, noutros países, não é preciso colocar esse documento, basta uma assinatura, não é? Se calhar também se pode repensar um bocadinho o processo e ver de que forma podemos agilizar. Mas em todo caso, eu acho que aqui, portanto, a lacuna principal é ao nível da informação. Por exemplo, as pessoas recebem, portanto, um boletim de voto, mas esse boletim não é acompanhado de qualquer outra informação. Poderia ser útil pensar-se num folheto ou numa pequena brochura em que são apresentados os partidos e os candidatos pelos círculos da imigração, bem como uma pequena frase com as suas intenções, não é? Isso faz-se noutros países e por que não podê-lo fazer também aqui? Entrevistada pela jornalista Susana Barros, a investigadora do Observatório da Imigração, defende uma campanha de informação no estrangeiro para aproximar o Estado português daqueles que deixaram o país. Há aqui uma ausência de investimento, não é? Há aqui um vazio por parte do Estado português que importa comatar. E esse poderia ser um sinal forte para quem